era linda com seu ar namoradeiro. Velho chamava a menina das tranças pretas. Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 148ª emissão de Quatras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos nos centrar no fado, dando continuidade desta forma à série programas centrada em estilos musicais. Ou seja, até março, previsivelmente, as quadras irão ser não temporais, mas, sobretudo, estilísticas. Cada emissão não terá em atenção a ordem cronológica, mas sim o género musical. E, para dar continuidade à ideia inicial do Quatras da Música, a maioria considerável, hoje será inclusive a totalidade das melodias que iremos escutar, será portuguesa. Na semana passada, centramos-nos em baladas produzidas no nosso belo e estimado país, Portugal. Hoje, como já foi referido, o estilo musical predominante será o fado, o género mais rapidamente associado ao povo português. Iniciamos com A Moda das Tranças Pretas, interpretada por um membro daquela que será, eventualmente, a família mais envolvida no fado, Vicente da Câmara Pereira. Um dos nomes mais conhecidos e respeitados neste meio é Alfredo Marceneiro. Fiquemos com Amor de Mãe. Há vários amores na vida, lindos como o amor perfeito, belos como a Vênus querida. Adoro e respeito, é o santo amor de mãe. E tantos que a vida tem, só um adoro e respeito, é o santo amor de mãe. Nesta vida ninguém fuja, se ela acaso um filho tem. Deixa-la ser desgraçada, porque a desgraça não suja o santo afeto de mãe. Deixa-la ser desgraçada, porque a desgraça não suja o santo afeto de mãe. Minha mãe, amor em prece, eu sinto tão bem viver-lhe esse amor que ainda me invade. Que se mil anos vivesse, não deixaria morrer por ti a minha saudade. Deixaria morrer por ti a minha saudade. Se para ser homem Jesus precisou que uma mulher o desse à luz deste mundo, o nosso viver num hino de amor profundo. Amigos ouvintes, seria quase um pecado falar sobre fado e não recordar Amália Rodrigues. Então, a Lisboeta interpreta Barco Negro. De manhã, que medo que me achasses feia, acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram. Rocha, uma cruz, e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não volta. São estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, salto temporal imaginário considerável, a nossa viagem centra-se agora na voz de Dulce Pontes, que há cerca de 2 décadas tornou famosa a melodia Canção do Mar. Fui bailar no meu bater, além do mar cruel, e o mar bramindo diz que eu fui roubar a luz sem primeiro de 2 fatos integrados no período revolucionário dos anos 70 do século passado. E cedemos espaço à religião. O rouxinol ficou sem asas no poema cantado pelo sacerdote Francisco Fanhães, intitulado Cantilena. Cortaram as asas ao rouxinol. Cortaram as asas ao rouxinol. Rouxinol sem asas não pode voar. Rouxinol sem asas não pode voar. Quebraram-te o bico. nós quebraram-te o bico, roxinó. Roxinola sem bico não pode cantar. Roxinola sem bico não pode cantar. Que ao menos à noite ninguém roxinol te a queira roubar. Que ao menos à noite ninguém roxinol te a queira roubar. Roxinol sem noite não pode viver. Roxinol sem noite não pode viver. Fado é uma das palavras incluídas no título da próxima canção, a música mítica da autoria do conjunto Maria Albertina, aborda a vida dos portugueses que sofrem no estrangeiro, longe dos seus. Ouçamos Fado do Imigrante. Longe da terra distante, longe do seu Portugal, vai lembrando o imigrante a sua terra natal. Na sua grande ansiedade, é triste viver assim, mas quando vem a saudade, chora saudades sem fim. Novamente, uma das palavras incluídas no título da melodia seguinte, O registro, consideravelmente mais moderno, é da responsabilidade do agrupamento musical familiar Diolinda. A voz de Ana Bacalhau conta e canta Fado Toninho. Dizem que é mau que faz e acontece, arma confusão e o diabo acete. Agarrem-me que eu vou a ele, nem sei o que lhe faço. Desgrenho os cabelos, esborrato os lábios. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo enfim. Oh, meu rapazinho, és fraco para mim. Peito feito, ele ginga o passo, arregaça as mangas e escarra para o lado. Anda lá, meu cobardolas, vem cá, mano a mano. Eu faço e aconteço, eu posso, eu mando. Se não me seguram, dou-lhe forte e feio. Beijinhos na boca, arrepios no peito. E pagas as favas, eu digo. Teremos de seguida o único excerto de um concerto. O fadista muito respeitado Carlos do Carmo traz uma singela homenagem à capital do nosso belo e estimado país, em Lisboa, menina e moça. No castelo, ponho um cotovelo, em Alfama, descanso o olhar, e assim desfaço no verão de azul e mar. À ribeira eu encosto a cabeça, a almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina da luz que os meus olhos veem, tão pura. Teus seios são as colinas, farina, bragão que me traz à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade de mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas na graça eu vejo de lua, quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua, e no bairro mais alto do sonho ponho o fado que soube inventar. Água ardente de vida e madrugada que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas, pregão que matarás à porta. Tu vas les aider, Pedro? On leur donne un coup de main? Tu veux, c'est gentil. Tout est prévu. Je reste près de lui. Lisboa, menina e moça, da luz que os meus olhos veem, teus seios são as colinas, pregão que matarás à porta, cidade a ponto luz, toalha à beira-mar. Lisboa, menina e moça, cidade, mulher da minha vida. Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Associado em situações diversas a saudade, uma associação que já foi possível apurar em determinados versos das canções que escutamos nos derradeiros minutos. Desta feita, e de regresso à família Câmara Pereira, a palavra saudade é incluída no título do poema interpretado por Nuno da Câmara Pereira. Pode ser saudade. Venho aqui buscar as asas dos meus sonhos de menino, neste chão e nestas casas foi crescendo o meu destino. Depois parti para longe sem saber que aqui ficava muito do meu ser. Esta emoção de estar aqui pode ser saudade, pode ser saudade. E esta canção que fiz para ti pode ser saudade, pode ser saudade. Pode ser saudade, pode ser saudade. Pode ser saudade, pode ser saudade. Ver no rosto desta gente espelhar-se a minha infância é como se eu de repente fosse de novo criança. Se alguém quer desprezar sua raiz. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Outras da Música. Um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao fado. Melodias exclusivamente portuguesas, no terceiro programa de uma série centrada em diversos estilos musicais, em detrimento da importância cronológica. Tal como nas duas últimas emissões, e tal como irá acontecer nas semanas seguintes, a ordem das canções foi puramente alfabética. Iremos encerrar com o guitarrista que é considerado por muitos especialistas o mais brilhante da história do fado português, naquele que será o único instrumental deste programa. Em tempos conturbados, Carlos Paredes tocava Verdes Anos. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade.